louco por você. Mas como vou dizer que não? Se alguém como eu sabe mais que você, alguém vá aí viver como eu e você. É teu caos e tanto, tanto que eu senti. Agora morto por você e nem sou um lobo mau, mas te sou louco por você. Mas como vou dizer que não? Se alguém como eu sabe mais que você, alguém vá aí viver como eu e você. Dos escombros eu escondi e nem sei como. Fiz um mapa do tesouro que tem um X e um besouro. 10% dos escombros eu escondi e nem sei como. Fiz um mapa do tesouro que tem um X e um besouro. Você